O nome dessa música é Moleque de Vila. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei. Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei. Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu. Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz. Eu canto X, canto Pericles, canto Elis. Torcedor dos Santos desse pão e ser que eu também quis. Não ser feliz, mas geral merece não ser infeliz. Prosperei com o suor do meu trabalho. Me guardei, lutei sem buscar atalho e sem pisar em ninguém, sem roubar também. Então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho. Deus olhou pra mim, disse assim: escuta, neguinho, pega esse caderno, escreve em cada folha até o fim. Eu disse: Senhor, sou tão tímido, sinto mó pavor. Só subi no palco, a perna congelou, mas odeio o Brasil. CD na mochila foi 50 mil, mão em mão na rodoviária, passando mó frio. Quem viu, viu, Curitiba, meu tesouro foi estouro. 25 mil, tio, DVD de ouro, triunfo bombou. Leandro estourou, Michel prosperou. Dei valor, só trabalhador, homens de valor. Minha cor não me atrapalhou, só me abençoou. Quem falou que era moda hoje, felizmente se calou. Vai, vai lá, não tenha medo do pior. Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar o mundo ao seu redor. Já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens, por Deus abençoado. Aviso o Rony que hoje é nós, não tem show, tô sem voz. Se o Danilo não colar, vou buscar de cross. Se o Max chegar, grita o magrão, liga mó função. Tem churrasco sem fiasco, tiro espinha do salão. Já cantei com Mano Brown, pede rock com Elião, com D2, com MV, dei um abraço no Chorão. Aprendi a fazer freestyle no busão. Hoje é o mesmo freestyle, só que a gente faz no fundo do avião. E hoje eu acordei chorando, porque eu me peguei pensando: será que lá de cima minha véia segue me olhando? Será que se me olhando ela ainda tá me escutando? Será que me escutando ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz, putaria tá demais, mas ninguém se liga mais, mas ninguém respeita os pais. Mas pra mim tanto faz, porque ainda tem racionais. Pra quem quer um diferente, tem Oriente, Haikais, raps nacionais, rostos diferentes, mesmos ideais. Salve Sabota e todo rap sem lorota. Os mano gosta de ir no Twitter xingar o Projota, mas trai a mulher e não abraça a mãe, faz uma cota. Desde os 16, tô aqui outra vez. Vou sorrir, vou cantar, vou seguir, vou tentar conseguir. Se quer falar mal, fala daí, mas meu público grita tão alto que já nem consigo te ouvir. Olha lá o outdoor com meu nome, me emocionar não me faz ser menos homem. Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come?